Baixada travada, chanel 6224. 6224, pouso autorizado, 130-59-1015. Pouso autorizado, chanel 6224. Solo Salvador, azul 4209, gate 8 para pushback acionamento. Azul 4209, autorizado sanitário. Autorizado pushback acionamento, azul 4209. E pronto no ponto de espera da 10. Passete após o pouso do Fokker 100 da Oceana, na final ele mantém. Após o pouso do Fokker 100 da Oceané, na final, vai alinhar e manter o F576747. 215 para evitar formação. Livre o 6313, reporte Hebron do Leda. Quantas milhas você vai manter nesse desvio? Cerca de 35 milhas. Gente, o 6313. Leda Bridge. Daí é o Leda Bridge. Muito obrigado. O 907 na escuta? Minha 313, por solicitação do Centro Recife, o senhor está agora restrito nível 340. Restrito 340, 6313. Five 515, clear the last final report established on the localizer. No report on the localizer, 355515. Eu, Guardião 07. Prossiga. Tá acionando aqui no pátio 3, está com 3 a borra. O terceiro decolar, pro de Itapuã, 500 pés para Ondina, comandante bandeira. Ordene para iniciar seu pushback após a passagem do azul do táxi, retaguarda. Autorizado o pushback de treinamento após a passagem do azul, tá? 33 já. Alô, Salvador, muito boa noite, Chanel 6. 224, livrou na sua escuta. Oceaner 6224, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Oceaner 6224. Solo Salvador, Rio 5972. Rio 5972, prossiga. Ok, de acordo com a nossa navegação aqui, foi solicitado a Peruísque 50 via Vitória, aldeia, para o Galeão, com a subida de NER. Olha, a gente não usa de NER já há bastante tempo. A gente usa, no caso, para a Peruísque 50, da Euleda Bidev. É, ciente, mas em contato com a companhia aqui, o plano foi feito dessa forma. Afirmativo, mas não tem problema, não. O nosso acordo com o centro é que toda aeronave que vá voar na Peruísque 50 prossiga via da Euleda e a transição para a Peruísque 50 é Bidev. Ah, ciente, então. Tá bom. Assim tá satisfatório, obrigado. Paulo Salvador, gol no 074. Gate é o 06, pushback acionamento. Gol no 074, no 06, aguarde para início do pushback. Guardando o início de táxi de um azul que já realizou o pushback no 28. Gente, tá aguardando o tráfego da azul após a passagem dele, tá autorizado? Afirmativo. Gente, após a passagem do azul, voo no 074, em que está a posto. Salve Salvador, azul 4209, 69 a bordo, 3 horas e 10, alterna Campinas, para o táxi. Azul 4209, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 5, uma boa noite. Boa noite, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 186, ajuste 1015, azul 4209. Oceaner 6224, vai aguardar passagem no Embraer da Azul no táxi e após vai ingressar via Juliette para o gate 01. Ok, a passagem para a aeronave da Azul, depois ingressa via Juliette para o gate 01, no Oceaner 6224. Oceaner 6313, frequência do centro 1251, alternando no 3325. 251-3325, Ocean 6313. Controle, boa noite, web 6747, decolado 10, 2000 pés, Nadael. Web 6747, boa noite, está sob contato radar na decolagem, sobre a 340, após 2000, voa Leda, após Leda, Bidev. Sobe 340, 2000 pés, Leda, após Leda, Bidev, web 6747. Controle, Guardião 07. Sete quinhentos pés, litoral sul, reporta visual com local de pouso. Segue para Ondina? Positivo, para Ondina, reportará visual. Gente. Located via Delta. Oh, good night, John. John, that's my name, Zero. Good night. Salvador Ground 5515, good evening. Located via Delta. John, that's my name, Zero. Ground, good evening. 35515, via Delta. 35515, taxi via Alpha Kilo, Apron 3. Alpha Kilo, Apron 3, 5515. Vai efetuar desvio? Afirmativa, à esquerda, proa 195 por 40 milhas. Gente, esquerda 195 por 40 milhas, web 6747. Autorizado, ingresso e decolagem, piscina 0, azul 4209. Por determinação do Centro Recife, após desvios, o senhor voa pro de Eudes. Ok, após desvios, proa de Eudes, Webjet 6747. Pronto para o táxi com 72 a bordo, alternando Natal, 5 horas e 20 de autonomia. B05 vai aguardar início do táxi do Gol, estando através do meia dúzia, e segue via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste 10 no 5, dando 3305. Ok, o táxi vai ser via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera 102. 330. Amador, Gol na 074, pronto para o táxi. Está com a alternativa do Galeão, 3 horas e 51. A bordo estão 40. Gol na 074, táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste no 095, uma boa noite. Pátio 1, Índia Alfa, autorizado o táxi, voo na 074, muito boa noite. Zoo 08193. Controle 1935, 409, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 4209, cruza 2200, Narael. Azul 4209, boa noite, está sob contato radar. Após 2000 pés, o senhor voa para o Adileda, após Adileda Brito, subindo ao 360. Sente, após 2000, então autorizado de Astro Leda, após Leda Brito, o 360, 4209. Web 6747, chame Recife 1251, alternando na 3325. Recife 1251, alterna 3325, boa noite, Web 6747. Boa. Salvador, boa noite, eu vou na 074, pronto, posso ver a pista na 0. 1074, Alim mantém. Alim mantém a pista, é a 10, gol na 074. Então, 3305 no ponto de espera da 09. Após a decolagem do voo, Alim mantém 3305. Após a decolagem do voo, Alim mantém, então, 3305. 1074, autorizado a decolagem, vento Salvador, é uma centena com 10. Sempre decolagem, pista na 0, voo na 074. 74 aos 13, 1935, Mambo. 1935, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o gol no 074. Gol no 074, boa noite, estou sob contato radar na decolagem, sob nível de voo 1360. Após 2000 pés, está autorizado direto para o Odidael, após Dael Leda Bidev. Curva direita, Dael Leda Bidev, gol no 074, autorizado nível 1360. Da 3305, boa noite, sobe ao 330. Da presente voo pro de Jamo e após Jamo Aracaju. Obrigado, é 209, chame Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325. 4209, boa noite. Guardião 07. Guardião 07, mantém, escutou azul, 4209, conseguiu copiar as frequências? Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. De retorno a Salvador, com 3 a bordo, estou mantendo 500 pés do Guardião 07. Gente, já passa através para o Tossu. Já pode parar para o Tossu, Guardião 07. através de Pituaçu, Guardião 07. Já 07, chame torre 918, meia dúzia. 18, meia. Salvador, Guardião 07. 7 para você. Tá na cidade de Piatã, intenção na pouso no Graia. 07, reporte na final para o Graia. Na presente, reportará na final para o Graia, Guardião 07. Final Graé, Guardião 07. Para Gavião 3, Rio 5972, pronto para cópia? Afirmativo. Rio 5972 para o Galeão, nível 320 autorizado, via Truísc 50. Decola da pistão a zero com primeira curva direita, na saída da Euleda Videve. Controle Salvador 119.35, torre 118.6 e aguarde confirmação do transponder, Rio 5972. Rio 5972, autorizado, Gavião 3209, Gavião de Escola da 10, terá curva direita, contra a Euleda da Pichete, controle de saída, 119.6, aguardando. Rio 5972, chama para o pushback, seu nome. Camarão, ciente de está modulando a frequência do controle. O solo é 1219. 07 Ciente, 24, Fragrância Livre, boa noite. Tráfego Salvador, boa noite, Xanayar 6224, ciente da informação, alfa, autorização de tráfego para Aracaju. Xanayar 6224, aguarde 4 minutos. E tem a saída aprovada? Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, grato. Pronto, prossiga. O Xanayar 6224, Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda. Na saída Puca, Jamo, Caju. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6, aciona 5022. O Xanayar 6224. Autorizado 190 para Aracaju, saída Puca, Jamo, Caju. Decolada no zero, primeira curva à esquerda, controle CD 19-35, torre 118-6 e transponder 5022 ao Xanayar 6224.